O louvor aí é o instrumento da guerra. A bandeira é a do evangelho, moro? O resgate é a intenção. Aê, mano Clóvis, é nós envolvido então. Por não conhecer Jesus, restou a humanidade. O gueto urbano na mira da sociedade. Sangue, sexo, drogas, grades. Sucesso, fama, abuso de autoridade. Segurança homicida, chacina é diária. Pobreza, desemprego, verbos do seu vocabulário. Grupo de extermínio, governo é voluntário. Contrata-se PM, até nos classificados. Valorizam-se, 200 é o salário. Tanto o barraco boiando, as contas já perdi. Protegido em mansões, bolhas no champanhe fazem sorrir. Invasão é capa do correio brasiliense. Mais um lençol na rua de terra se estende. Esgoto exposto, pezinhos molhados à beira de um colapso. Falta saneamento básico, é o que mais se fala e menos se preocupa. Promessas de governantes é o que mais escuta. A fome apavora, esquina cheira a pólvora. Jesus, volte logo, esperamos a sua volta. É tudo no teu nome. Para onde ir? Qual a solução? Brilhou uma luz no meu coração. Para onde ir? Qual a solução? Brilhou uma luz no meu coração. Família é mais um alvo dos sistemas de Satanás. Excluída do esquema, no balcão do boteco, mão calejadas de anos de trabalho, não lhe restaram nada. Um pai velho calejado, preto favelado, único motivo no qual o emprego não é qualificado. Desempregado mal visto, família desamparada, os filhos choram com fome, a mente já embriagada. Uma mãe que não deixa a família pobre parar pelo pão e o leite, tem que se humilhar. Mais uma salariada, mais uma empregada, tão pouco menos sofrida, tão pouco valorizada. Na noite fria, bêbado, volta pra casa. Viaja mais um homem na droga legalizada. Já chega, bate a porta, mantém a voz estável. Olha a panela, é lamentável. O sangue e a cachaça, sobe a cabeça. A mãe já segura uma bíblia, sua única defesa. Defesa. O mais velho aos 13 anos já não aguenta mais isso. Revoltado, defende a mãe com o corpo todo ferido. Os vizinhos não se metem, acha tudo ridículo. Além da fome e do frio, não merece nada disso. As mesmas lágrimas escorrem o seu rosto. Na próxima quinta, mais um ano, é mês de agosto. Vê a mãe com o olho roxo e não poder fazer nada. Rotulado, ladrão, numa casa mal localizada. Viagem cinematográfica, a cena da miséria se exibe. Cinema são os barracos, exibe o filme do crime. O crime é podre, o crime é podre, crime é lixo, crime é lixo. Exibe o filme do crime. O crime é podre, o crime é lixo. Exibe o filme do crime. O crime é podre, crime é lixo. Para onde ir? Para onde ir? Qual a solução? Brilhou uma luz no meu coração. Sonho de consumo, um tênis, um bom jaco. Pivete chorando com fome dentro do seu barraco. A sua mãe já cansada, a mente perturbada. Seu pai se afoga em lágrimas, se entrega à cachaça. Você conhece as regras, sabe como é perigoso. Mas cansou de se humilhar e clamar pro socorro. Se a única forma pra sair do sufoco é se entregar ao sistema, ser um ladrão periculoso. É isso que eles querem, é te crucificar. Depois formado um ladrão, mandam te exterminar. Como um cachorro, um mosquito, um rato. Mas vai ser o mano seu que vai pagar o pato. Pois é mais um preto favelado, pobre discriminado, que pra eles não faz diferença. Seus dois pivetes, sua mulher, sua mãe aleijada, que aos olhos do governo de Satanás é mais uma desclassificada. O misticismo, o candomblé, o Oxalá não te dá força. Uma camisa de força, viaja na Maria Louca. Agora se sente o rei do mundo, se esqueceu da vida dura. Só anda vacilando com uma 380 na cintura. Sua cabeça na bandeja, é o que todos aqui desejam. Na próxima batida os homens te esperam. Se transformou num indivíduo violento, rancoroso. O sangue preto poderoso, agora ralo e venenoso. É 4 horas da tarde, o sol queima a calçada. Do céu negro de repente encobre sua casa. Maldito. rotina diária, começo na praça. Voou toda a farinha, é sinal de desgraça. A vida é bandida, se exibe, como se fosse um vídeo, meu Deus. Me mantenha vivo, a cabeça gira, a imagem se complica. Uma voz distorcida a ti se dirigia, haha. Agora em todo dia ela se explica. O dinheiro pela sua mão agora desliza. Acumulou muita treta, anda ligado na rua. Muitos bem adquiridos, a alma sofre a tortura. Em frente à casa de Deus, onde passava coca pura. Uma palavra doce acalma a voz da loucura. Bens materiais não adianta, uma vida sem esperança. Imagens do passado são fortes as lembranças. É sua última chance, Deus pagou seu resgate. Pra quem da vida de cão se arrependa, se afaste. Estás perto do fim, que não aconteça um desastre. Que a paz do reino de Deus no seu lar se instale. Que a paz do reino de Deus no seu lar se instale. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Consolados. Para onde ir? Para onde ir? Qual a solução? Brilhou uma luz, brilhou uma luz no meu coração. No meu coração. Para onde ir? Qual a solução? Brilhou uma luz no meu coração.